Conferindo arquivo musical. As melhores músicas das pistas de dança do passado. Muito boa noite, ouvintes da Rio Sul Rádio. Mais um programa de música erudita pra vocês. É, vocês estavam achando que estava no programa errado? Não, isso aqui é o Flash House, é que a gente começou diferente hoje. Teve um período aí da Dance Music que estava tudo muito parecido. Então algumas bandas resolveram fazer diferente e misturaram música clássica com dance. Então, aí você vai ouvir dois exemplos disso agora, que de tão diferentes que elas quiseram ficar, elas acabaram ficando parecidas uma com a outra. Vamos ouvir começar esse programa de hoje, o último programa de 2014, com duas músicas que misturam o erudito com o house. Esse é o Jack and Makossa com The Opera House. Daqui a pouquinho vai ter também Ahmad House com Shock Me Ahmad House. Bom programa aí pra vocês, espero que vocês gostem dessa mistureba. Trash House. Pianista. Pianista. Este pianista. dois, três, quatro. Este pianista. Yeah.

É o seu Flash House aqui na Rio Sul Rádio, o passado de presente pra você, na rádio que chegou ao futuro. Eu sou o DJ Nandão e você tá ouvindo o TKA ou TKA, X-Ray Vision. Antes eu rolei pra vocês Exposé, Point of No Return. Teve também os New Kids on the Block, Call It What You Want. O cara deve estar tudo vovô já a essa altura. Teve também o Nick Hayward com Tell Me Why. Take a Chance tocando Como Me Gusta Este Pianista. E por falar em pianista, você teve também Ahmad House com Shock Me, Ahmad House, que é na verdade uma quase que uma adaptação para o dance de Rock Me Amadeus do Falco. E antes teve abrindo o programa Jack and Macossa com The Opera House. Vamos pro intervalo, quando a gente voltar, de cara a gente vai vir com Pet Shop Boys. Não sai daí. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Flash House aqui na sua Rio Sul Rádio, começando esse segundo bloco em alto nível com Pet Shop Boys. Esse bloco ainda vai ter muita coisa boa, vai ter Patty Meek, Mary King, Beatmasters, Technotronic, Capela, é só ficar por aí que você vai ter muita música boa ainda hoje. Semana que vem DJ Marcandi já de volta, mas foi um prazer, tá sendo um prazer pra mim apresentar o Flash House, programa que ele sempre tratou com tanto carinho e eu tenho feito mesmo, espero estar correspondendo aí e espero que vocês também estejam gostando. Vamos lá então, segundo bloco começando, vamos chacoalhar o esqueleto. We'll be right back.

pressure on every night. Explanations are complications. We don't need to know the where or why. Taking chances bold advances. Don't care if you think we're out of line. Conversation is interrogation. Get out of here, we just don't have the time. Take a leave us, only please believe us. We ain't never gonna be respectable. Get up, fill the dance floor, justice, who's in the house? Who's in the house? Who's in the house? Who's in the house? from the groove, there is no escape. Listen close as I stir disaster. This is the sound of the groove beat master. So my friends, hope you learn. Posse, wait for the end to return. Rhyme is done, cool and easy. No hard feelings, second piece. All the way, number one, yeah, we do it again. In 89, beat masters and Marlon MC come correct. Maddox. Flash House. Na Rio Sul Rádio, o passado de presente pra você, na rádio que chegou ao futuro. E esse bloco trouxe pra vocês essa aí que você tá ouvindo, Move This, do Technotronic. Uma das grandes músicas aí do Technotronic, uma das cinco que tocaram mais aí da carreira deles. Teve também Capela, Get Out of My Case, esse eu posso garantir que é o maior hit do Capela. Toquei Beatmasters, Who's in the House, Mel e Kim com Respectable. Mel e Kim, que durante a sua breve carreira emplacou 3 hits, e a Mel logo depois faleceu, deixando a Dance Music aí no finalzinho dos 80, órfão dessa dupla. Por falar em dupla, outra dupla, o Pat e Mick, tocaram aqui Use It Up, Wear It Out, e abrimos a sequência com Heart, dos Pet Shop Boys, uma das favoritas dos Pet Shop Boys pra mim. Bom, vamos agora para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com Michael Jackson fazendo uma jam aqui para você. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Flash House aqui na Rio Sul Rádio, e vamos abrir já com esse cara aí que é um monstro, o mega rei do pop mundial, Michael Jackson com Jam, música do álbum Dangerous, que também trouxe Remember the Time, Black or White e muitos outros sucessos. Adianto pra você, já que nesse bloco ainda tem Rick Astley, Donna Summers, vou tocar mais uma da Mel e Kim. E, bom, vamos lá, chega de papo e vamos curtir o som. Afasta a mobília, chacoalha essa bunda aí, aproveita as férias, que nós estamos aí entre Natal e Ano Novo, e duvido que tenha tanta gente assim trabalhando. Vamos lá, vamos dançar. It ain't too much. Missing you, I keep wishing you. House aqui na sua Rio Sul Rádio. Eu sou o DJ Nandão e você acaba de ouvir, você ainda tá ouvindo, na verdade, Taylor Dane com Kelly to My Heart, uma das músicas que mais tocaram nas pistas aqui no finalzinho dos anos 80. Antes eu rolei Mel e Kim, já tinha rolado uma no bloco anterior, fiz uma dobradinha aqui, agora eu toquei That's the Way It Is, que é da trilha sonora do filme Um Príncipe em Nova York, lá com Eddie Murphy. Pois é, vocês lembram desse filme? Eu não, eu só sei que a trilha sonora tava lá. Eu não vi, meus filhos não viram, minha mulher não viu. Antes teve Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Toquei também o Rick Astley com My Arms Keep Missing You. Música que não tá em nenhum álbum do Rick Astley. Foi lançada exclusivamente como single. E aqui no Brasil ela chegou através do Iraí Campos, com seu primeiro disco, O Som das Pistas. Ele tinha essa música de Rick Astley, My Arms Keep Missing You. Antes eu rolei a Kathy Dennis com Touch Me. E abrimos o bloco com Michael Jackson fazendo Jam. Vamos pro intervalo, quando eu voltar eu vou tocar mais uma do Michael Jackson. Só porque eu já fiz a dobradinha da Mel e Kim, o Michael Jackson também merece essa reverência. Vou tocar também New Order, mixar um Right Said Fred. Fica por aí que eu já volto. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Vamos lá então, voltando para o último bloco do Flash House de 2014, o último bloco do último programa do ano. Começando aí com essa que você já está ouvindo, New Order, Regret. Muita gente aí de férias, na piscina ou na praia, ouvindo pelo celular, tirando uma onda ou surfando uma onda. Mas nós estamos aqui e tá quente pra burro, mas vamos aqui que o dever nos chama, o dever que também é uma diversão, fazer esse programa aí pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. No próximo programa, já falei, mas vou repetir, DJ Marcante de volta, depois das merecidas férias de um mês que o cara tirou. Então vamos lá, Regret do New Order pra vocês. Yeah.

Entre sussurros e gemidos, encerrando a sua participação aqui no Flash House de hoje. Essa aí é minha saideira. Tô tocando aí pra vocês Little Louis com French Kiss. E no meio ainda coloquei um pedacinho de Like a Child do Noel. A música fica um tempão ali só no instrumental e DJ que é DJ gosta de rechear esses buracos aí. Então eu botei uma capela do Noel ali no meio. Toquei antes Cold Cut com a Liz Stansfield no vocal, fazendo People Hold On. teve o Right Said Fred com sua Don't Talk, Just Kiss. New Order abriu o bloco com Regret e eu fiz uma dobradinha aí de Michael Jackson, já tinha tocado Jam no bloco anterior e toquei agora Wanna Be Starting Something, que é do disco Thriller. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, bom ano novo aí pra todo mundo. Semana que vem tem mais Flash House, já em 2015, com o DJ Marcante de volta. Valeu, fui! O passado de presente pra você. Flash House.